Ei, olha o meu livro. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você estiver ouvindo isso. Aqui é a Rafaela Rocha e eu odeio ter voz de criança. Aqui é Rafael Otero e eu odeio ter altura de criança. Boa! Pois é, inferno. É, caro frequentador do blog, seus ouvidos não estão lhe pregando uma peça e você não bebeu. Aqui, o Ei, Olha Meu Livro agora tem um podcast, ou pretende ter um. Aê! Feliz 2011 para todos os ouvintes, né? Agora ouvinte, que chique! Que inferno, cara. Que inferno vai ser isso, podcast inteiro, né? Olha só, nós temos podcast. Pra quem já vinha acompanhando, né, deve estar tendo uma surpresa com a sua presença, né, Rafael? Uma boa surpresa, né? É uma boa surpresa, já que, né, todo mundo tratava mais comigo e com o Jonas, então agora... Vai começar aqui, Jonas. É o outro membro da equipe. Oi, Jonas. Eu não conheço, não sei quem é o Jonas, pô. Já que a gente não tem nenhum espaço na mídia por enquanto, né? A gente vai divulgando na internet mesmo com todas as armas possíveis. Não, é legal porque o podcast acaba expandindo a ideia do Ei, Olha o Meu Livro pra uma outra mídia, né? A mídia auditiva, exatamente, por assim dizer, né? O motivo principal pelo qual a gente tá fazendo, né, é pra divulgar um novo serviço gratuito do Ei, Olha Meu Livro, que é resenhas voltadas só para os autores novos. Porque o Ei, Olha Meu Livro é um blog voltado só para autores novos, independentes, iniciantes, sendo que novos e iniciantes é quase a mesma coisa, né? É, bem parecido, né, no caso de... Mas ele pode ser novo também no sentido de ser novo na mídia, né? Sim, pode ser também, pode ser novo de idade, né? Pô, é legal. A galera que começa bem cedo, né? A gente vai passar a fazer o quê? Resenhas sobre esses livros. Você, autor, que já tem livro postado no E Olha Meu Livro, ou que tá chegando agora, você que é simplesmente conhecido, conhece algum escritor que ainda não tá no E Olha Meu Livro, manda o livro pra gente, a gente vai ler com todo carinho. Não, é isso, é importante. Pra ele ter a resenha publicada e lida, ele tem que ter um livro postado no E Olha Meu Livro, é isso? Ou então, né, que ele pode nem conhecer o E Olha Meu Livro ainda, né, a gente é novo. A gente começou em junho do ano passado. Ele manda o material, eu mando o livro dele. A gente posta os dados necessários, a gente vai ler, vai fazer uma resenha. E tem mais, a resenha não vai ser só postada no Ei, Olha Meu Livro, não. Vai ser postada no Scoob também, pra, né? Boa. É o seguinte, ficar no nosso blog já é bom, você já saber que alguém leu o livro, escreveu sobre, deu a opinião dele, já é ótimo, mas ficar só no blog não é muito interessante, né? É bom, mas não é o ideal. É, quanto mais divulgação, enquanto mais sites e meios do seu livro for visto e lido, melhor, né? Por isso que esses sites que trabalham com divulgação de livros, que existe uma pá de sites que trabalham com divulgação de livros. É verdade, é verdade. São importantes, mas claro que o Ei, Olha Meu Livro é um único voltado apenas para escritores iniciantes, né? Sendo que o podcast é uma novidade, só que a gente tem que, né, ver se os nossos ouvintes gostaram da ideia, né? É, tem que ver a aceitação do público. Se a galera não curtiu e tal... Podem mandar e-mail pra gente. Isso. A gente dizendo, olha, eu odiei, não quero ficar ouvindo a voz de vocês. Ou então, se gostaram, Rafael, se querem... Rafael, o Otário é muito chato, blá, blá, blá. É, pode acontecer, né? Sei lá. Entendeu? As resenhas vão acontecer, sim. Mas aí a gente tá na mão de vocês, ouvintes. Escritores, frequentadores do blog. É, que merda, né? Por quê? Ficar na mão desse povo, puta que pariu, que merda. Não, não fale isso pelos meus escritores. Nossas postagens vão ser todas feitas na sexta, né? Todo material de livros recebido, né? A sinopse, a capa dos livros, vai ser tudo postado nas sextas-feiras. Não, é outra coisa legal da gente falar, que a gente vai dar aqui algumas dicas pra escritores iniciantes, né? Como escrever, como estruturar a criação da história, como lidar com a editora. Sim. Então manda e-mail pra gente. Não importa de lotar a nossa caixa, não. A gente vai gostar de ver a caixa lotada de e-mails, né? Não, nem pouco. Eu falo por mim, tá? Deixa o Eleutério pra lá. Eu vou gostar de ver a caixa de e-mail lotada. Porra, você acorda de manhã, 6:30, a hora maldita, abre sua caixa de e-mail, 50 e-mails desse povo. Porra, tá de sacanagem com a minha cara, né? Ah, não. Primeiro porque quando eu acordo 6:30 da manhã, eu não vou direto pro computador, eu vou caminhar. Aí eu já volto. Porra, relaxar. Você e essa vida saudável sua também? Puta que pariu. Ah, é uma vida saudável. Ah, e eu crio enquanto... O que essa vida saudável te deu de bom? Olha, até agora nada, mas eu pretendo emagrecer. Você, escritor, deve estar se perguntando como é que eu vou mandar esse livro, meu livro, para esses malucos. É só você mandar para Ei, Olha Meu Livro, caixa postal. Nós temos uma caixa postal, Eleutério. Ah, olha só! Ó, tá vendo? Eu penso nas coisas. Nem sabia dessa parada. Então, é só você enviar para Ei, Olha Meu Livro, caixa postal 108617, CEP 24710/971. Aí vem a pior parte, Eleutério. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ei, que merda. Ei, vamos lá. O pessoal vai perceber que a gente não mora, se esconde. Mas aí, pra facilitar, tem uma autora, uma escritora, que tem um livro postado aqui, que mora lá no Pará. Deve estar pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou mandar o livro pra cá, pro Rio de Janeiro? Deve ser um absurdo o frete dos Correios. Mas aí que tá, livros que pesam menos de 500 gramas, se eu não me engano, são R$6 pra enviar pra qualquer lugar do Brasil. Nossa, pouquinho, né? Mas só que o autor tem que lembrar de falar com o tio do Correio, que é registro módico. Fala que é pra enviar livro e tudo mais, o pessoal do Correio... Ele vai saber o que é, né? E você vai pagar pouquinho, porque às vezes tem alguns livros mais pesados e tudo mais, mas você nunca vai pagar mais do que R$10, independente do lugar do Brasil que você mandar. Onde você estiver, manda um e-mail pra gente avisando que você mandou, porque aí eu não preciso ir pra agência do Correio todo dia, feito uma maluca. O intervalo pra chegar entre a postagem e o recebimento é de uma semana, só pra eu estar preparada pro livro não ficar mofando lá também, né? Ah, eu também tenho uma vida. Eu tenho sim, uma vida também, né? Querido autor, querido escritor. A gente avisa quando o livro chegar. A gente tira até foto junto com o livro também. É, até pra galera ver como é que é a capa e tal. E aí tem outra parte boa, sabe por quê? Como o objetivo é divulgar, espalhar a obra desses escritores iniciantes, independentes, eu sou uma escritora independente, sei o trabalho que dá vender o livro e divulgar livro. A gente não vai ficar com o livro que o escritor mandar pra gente. Opa! A gente vai sortear pra todos os frequentadores do blog. Aí. Nem você e nem eu podemos participar, tá, Rafael? Ah, tudo é. Eu vou ler o livro de qualquer forma mesmo, então. Não, mas sei lá, vai que você gostou muito do livro e é que nem aquele tipo de pessoa que leu o livro, mas quer ter o livro na prateleira. Ah, eu tiro o Xerox, pô. Ah, muito bom! Muito bom! Pois é. Ah, e eu quero dar um recadinho também. Agora sim, fazer um jabá. Então, é que dia 22 de janeiro, isso é pra galera que mora no Rio. Quem não mora no Rio, não sei se vai muito a vir, né? Tem saco de ir pro Rio, como eu. Ah, mas você vai. Ah, eu vou porque eu tenho que ir, porra. Então, dia 22 de janeiro vai ser o lançamento de uma antologia só com contos piratas, chamada Bandeira Negra, na qual tem um conto que foi escrito por mim, Rafaela Rocha. Olha só. Eu quero ver muito rostinho conhecido só virtualmente na rua Mendes Sá, lá na Lapa, número 126, às 7 horas da noite. Só pra adiantar, o livro vai estar R$25, tá? E a gente pode bater um papo legal, né? Não, mas fala melhor esse abaixo assinado aí, como é que ele funciona? Então, é só a pessoa mandar um e-mail pra gente, com o nome completo, e pronto. E qual é o e-mail que você não passou até agora? Ah, é verdade, né? Olha meu livro, @gmail.com, que funciona também pras sugestões e etc. Também tem o nosso Twitter, né? Tem. Que é o @olha meu livro. Ah, pode crer, com certeza. por enquanto é só isso. O próximo não vai ser semana que vem. Não vai ser sexta que vem. Não? Você acha que a gente faz a pauta até dia 21? Acho. Ah, então beleza. O próximo é dia 21. Não, sexta... falei que eu acho. Não dei certeza em momento algum. Calma aí. Provavelmente o próximo podcast, eu digo provavelmente porque a gente ainda precisa fazer a pauta, discutir o assunto que a gente vai falar, porque a gente tem algumas ideias na cabeça, mas ainda nada estabelecido, certo, Rafael? É, e fora que a gente precisa que a galera mande os livros, né? Só isso? Manda beijo, Eleutério. Pra quem? Pra Sasha. Não, e manda beijo pra Sasha, meu ovo. Beijo pra Sasha. Bom, então, até semana que vem. Beijo da Rafa. Beijo da Rafa, cara. Puta que pariu. Ah, não, abração. Saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Não, não, isso é do Bial. Só faltou para o alto e avante, né? Não, não, eu vou encerrar com o mais bonitinho. E é só, pessoal. Ah, você tem um jeito melhor de encerrar, é com você mesmo. Vamos todos para o inferno. Tchauzinho, galera. Tchau, tchau. A gente tem que avisar os ouvintes que é o penúltimo ano, né? Então aproveitem bastante, né? Pássaros morrendo. Pássaros morrendo, pássaros caindo do céu. Quando vier a nuvem de gafanhoto, eu acho que é hora da gente se assustar mesmo. Quando vier a nuvem de gafanhoto, eu já vou estar no meu abrigo anti-2012, cara, aqui em casa. Pô, você já tem esse abrigo? Comecei a cavar no dia que eu ouvi que os pássaros estavam morrendo. Tá dando um trabalho desgraçado, mas vamos lá.